Na noite desta segunda-feira, dia 29 de julho, foi inaugurada as novas instalações da Escola Professor Olímpio Moreto, no bairro Gaspar Grande. Prefeito Cleber Vandal, momento muito esperado pela comunidade hoje, o senhor entregando mais essa obra para a educação do município. É verdade, Gil, amigos da rádio Sentinela do Vale. Para nós é uma alegria bastante grande, né? Essa é mais uma obra que estava parada quando eu assumi a Prefeitura de Gaspar no início de 2017. Uma série de problemas e dificuldades que a gente encontrou aqui. Fui obrigado a reincindir o contrato com a empresa que tinha ganhado a licitação, fazer uma nova licitação para a gente ter condição de entregar essa importante obra para a comunidade aqui no bairro Gaspar Grande. Importante é que a gente concluiu, vencemos todas essas etapas para que a gente pudesse chegar nesse momento, né, de entregar essa obra tão importante, especialmente para os nossos alunos, para as nossas crianças, que são o objetivo principal e final de todo esse trabalho. Então, isso para nós é importante, fundamental. Tenho certeza que esse prédio vai dar condições, tanto para os nossos professores, coordenadores pedagógicos, para a direção da escola, fazer o trabalho ainda melhor com os nossos alunos, com toda a comunidade aqui do bairro Gaspar Grande. Secretário da Educação, Zilma Sansão Benevenuti, um momento muito esperado pela comunidade. Esse é um momento muito especial, muito esperado pelas nossas crianças, pelos nossos profissionais de educação, pelos pais, por toda a comunidade. É uma escola que já teve seu início lá em 2016, parou. Quando o prefeito Kleber assumiu, foi atrás das verbas, foi atrás de abrir uma nova licitação. E com isso a gente foi caminhando e hoje então fechamos toda a obra, entregando para a comunidade uma obra bonita, bem urbanizada e bem preparada, que as crianças aqui já têm um bom nível de escolarização e com certeza terão melhores condições, porque o espaço físico oferece isso. Secretário, ficou um espaço muito bem construído, muito bem elaborado, salas de aula, espaço para toda a criançada, para a diretoria, inclusive as pessoas elogiando esse espaço construído aqui. Isso mesmo, a gente está já até se preparando para ampliar já, porque aqui nós temos a oferta do ensino até o quinto ano e a gente quer ver a possibilidade de atender uma necessidade da comunidade, um desejo, e o prefeito então está nos colocando a necessidade de a gente logo pensar em ampliação para atender também de sexto ou nono nesse bairro. Secretário, qual foi o valor do investimento para a construção dessa nova sede? Desde o primeiro trabalho até hoje com a reurbanização está em R$1.975.000. De fato, é um grande investimento, mas ficou muito bonito, né? Toda a reurbanização, a questão do espaço para a educação física, o espaço para os professores, espaço para os alunos, espaço para atendimento à educação especial. Então está bem organizado, ficou bem dividido. Eu penso que nós vamos ter, já temos boa qualidade e vamos ter mais ainda com toda essa condição que aqui está sendo oferecida. Heloísa Crespi, diretora da Escola Olímpio Moreto, aqui no bairro Gaspar Grande. Chegou o momento tão esperado pela comunidade, pelos estudantes, diretora? Chegou. Hoje foi um momento muito especial, comemorado primeiramente com todas as crianças que retornaram às aulas aqui na nova unidade, na nova sede, né, da escola. E agora à noite, e toda a comunidade escolar. É muito emocionante, gente. A gente não consegue expressar em palavras o que a gente está sentindo. Como a gente conversou hoje com as crianças, no coraçãozinho de cada um, a emoção é tão forte, uns com ansiedade, outros sorrindo à toa, outros se abraçando, e todo esse movimento foi maravilhoso. Então foi uma ótima escolha a gente iniciar o primeiro dia com as crianças, porque é um merecimento deles e dos profissionais da unidade e, é claro, agora de toda a comunidade escolar. Doutora, quantas salas de aulas e também quantas salas foram construídas para a estrutura da escola? 4 salas de aulas nós temos hoje, né? Que nós estamos utilizando são as 3 que nós tínhamos na unidade antiga, que só tínhamos 3 salas, então agora nós temos uma a mais. Quantos alunos são atendidos aqui nessa escola? Hoje nós temos 140 alunos. As aulas acontecem de manhã e de tarde? Das 7h30 às 11h30 no período matutino e das 12h30 às 16h30 no período vespertino. Uma construção como essa nova instalação dá ainda mais ano para que os professores, para que todos os alunos possam estudar aqui? Com certeza, é como eu disse, o sorriso não cabe no rosto e no peito, né? A alegria é imensa com um espaço amplo desse, com as salas de aula, com mais espaço. Então nós tínhamos, por exemplo, turma com 28 alunos que ficavam bem apertadas na antiga escola. E aqui eles têm um espaço adequado para essas 28 crianças e assim segue as outras turmas. Também presente nessa inauguração, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador vereador Ciro André Quintino. Presidente, um momento muito esperado pela comunidade e o Legislativo também fazendo presente nessa inauguração? É verdade, né? Uma luta antiga aqui da comunidade, aqui do Gaspar Grande, né? A nova escola Professor Olímpio Moreto e aguardada, a comunidade comparecendo, né? Ex-alunos, parentes do Professor Olímpio Moreto aqui presente. Então é um dia de festa, de alegria, entregando um grande educandário para um grande bairro aqui do município, onde a gente sabe que investir em educação vale muita coisa aqui para o município de Gaspar. Também presente na inauguração das novas instalações da Escola Olímpio Moreto, aqui no Gaspar Grande, o vereador Dr. Silvio. Vereador, ficou bonita a estrutura aqui, o senhor hoje acompanhando também juntamente com a comunidade? Olá, Gil, amigos da Sentinela, é um prazer podermos estar aqui em primeiro lugar, né? Tanto tempo a gente aguardando essa inauguração. Realmente as instalações ficaram bem bacanas, deu uma volta já mais externa, sim, a parte interna a gente ainda não conseguiu ver, mas provavelmente durante a semana agora a gente vem aqui fazer uma visita para contemplar. Sabemos que parece que hoje pela manhã já iniciaram-se as aulas aqui, com certeza absoluta, pelo que a gente teve de informação, agradou a grande maioria das pessoas que já iniciaram hoje o seu trabalho aqui. O governo está de parabéns, né? Quando nós temos que criticar, nós criticamos. Quando nós temos que aplaudir, nós aplaudimos. Ficou uma estrutura muito bacana e a gente tem que realmente estar aqui prestigiando isso que é um presente para a comunidade. Acho que o maior detalhe aí é esse. É um presente para a comunidade está de parabéns. Todo esse tempo aguardando, mas agora, enfim, chegou o momento certo, que é o momento da inauguração. Então, a comunidade gasparense e principalmente do Gaspar Grande, especificamente, está de parabéns nessa noite. Vereador Júnior Ostins, vereador que é morador do bairro, sempre lutou para que essa obra fosse construída. Vereador, momento muito importante para a comunidade do Gaspar Grande. Sem sombra de dúvida, um dia de muita festa, muita alegria. Quando o prefeito Kleber iniciou o governo, nessa obra estava parada, foi uma grande luta, a gente junto com a APP, com a direção, os pais de alunos, intensificamos os pedidos para que logo fosse retomada a obra. Tivemos a retomada, depois mais um impasse também com o atraso no repasse do Ministério da Educação, mas enfim, né, depois de tanta luta, tanto apoio também e compreensão da comunidade, a gente entrega essa obra. Os alunos hoje já tiveram, né, aula aqui, que a gente está muito feliz por entregar uma obra realmente de grande importância para a educação gasparense, também para o povo do Gaspar Grande, Colônia, todos os bairros que vão utilizar desse grande equipamento de educação. Então, parabéns à comunidade, a gente agradece muito a todo o empenho do prefeito Kleber, de todos que lutaram, apoiaram, comunidade, APP, direção, enfim, todo mundo merece os parabéns. Presidente da APP, da Escola Olímpio Moreto, Fabiana Deschamps. Presidente, um momento muito especial, a comunidade esperar, vocês trabalharam muito para essa construção? Sim, trabalhamos muito, já viemos, eu já trabalho, sou da APP desde a outra gestão já, né, e a gente vem lutando muito para que esse sonho se tornasse realidade. E hoje, então, estamos aí com uma escola linda, maravilhosa, tudo perfeito. Na antiga estrutura, que já apresentava bastantes problemas, os pais cobravam muito da APP uma nova escola? Sim, a escola estava muito precária, a construção, dias de chuva, então, quando alagava demais e a gente tinha que ir para lá e limpar. E aí começou, então, a ter várias reuniões para que a gente fosse cobrar. Então, tivemos reunião também com o prefeito Kleber, cobrando quando a obra estava parada, porque demorou bastante para a obra começar novamente. Presidente, com essa estrutura, a senhora acredita que vai atender bem a comunidade, atender melhor os alunos? Sim, com certeza. Uma estrutura melhor, deixa as crianças mais animadas para estudar, mais espaço, principalmente para a educação física, que lá eles não tinham espaço para isso. E agora sim, os professores também se animam. A estrutura está muito linda. E ainda com a chance de nós termos o sexto ano para o ano que vem, né? E existe essa promessa também. Vamos conversar também com a Daniela Karina Phillips, que é mãe de um estudante aqui da Escola Olímpio Moreto. Daniela, gostou das novas instalações? A escola está muito linda, está maravilhosa. Tem mais o que falar, ela está maravilhosa. Você tem um filho, uma filha que estuda aqui? Tenho um filho que está no quinto ano, ele está desde o primeiro ano, a gente está acompanhando essa batalha e é um sonho realizado. A escola está linda, está perfeita. E ele ficou feliz com a nova construção? Não, ele adorou, ele amou, está linda. Foi uma surpresa para ele hoje de manhã quando chegou na aula? Foi, como eu faço parte da APP também, então ele já via por fotos, mas dentro das salas de aula, as salas são mais espaçosas. Ah, eles são muito felizes, bem felizes. Da Escola Professor Olímpio Moreto, no bairro Gaspar Grande, falando sobre a inauguração das novas instalações nesta segunda-feira, dia 29 de julho. Gil Dias para a Rádio Sentinela.